Papo do Fino, o podcast do blog do finodabola.net. Salve, salve, amigos. Estamos aqui mais um programa, Papo do Fino, podcast do blog finodabola.net. E essa semana vamos tratar aqui de um assunto que está em pauta hoje em dia, diante algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos aí. E trouxemos aqui um especialista no assunto para poder tratar do tema, que é o Fedato, fisiologista do Esporte Clube Corinthians Paulista, que vai trocar ideia sobre esse assunto. Beleza, Fedato? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Bom dia aí a todos aí. E temos aqui também o Cleiton Montanha. Exatamente, tudo bem, Fedato? Tudo bem, Nogueira? Fino da bola, quem diria, entrevistando um bicampeão mundial, que beleza! Que cara puxa saco, saco, saco, saco, que cara puxa saco, saco, saco, saco, para não perder o emprego, ele bota todo mundo dentro do buraco. Montanha, você quer aproveitar para passar os contatos? Nossos contatos, nosso Twitter, @ofinodabola.net, nosso Facebook, ofinodabola.net, nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Então é isso aí, rapaziada. Então a gente vai começar daqui a pouquinho o papo. E para começar o programa, o Fedato trouxe aqui algumas músicas aqui que são da preferência dele aqui. Ele já vai lançar a primeira aqui pro Creed soltar pra gente aí. Então, Fedato, manda a primeira música aí, por favor. Solta a Amizade é Tudo do Thiaguinho. Ele tem bom gosto, hein? Solta aí, Creed. É luz na escuridão, somos um só coração, sempre vivo na memória. Faz parte da minha história, nada vai nos separar. Por quê? Amizade é tudo. É se dar sem esperar, nada em troca dessa união, é ter alguém pra contar. Voltando aqui, como a gente tava comentando, né? Esse assunto é um assunto que hoje em dia tem muita relação, até. Acho que a gente percebe muitas vezes, até esse dia atrás estava no blog comentando que o preparo físico hoje ele até prevalece um pouco sobre a qualidade técnica, muitas vezes, né? Lógico que a qualidade técnica no futebol ela ainda existe e ela é preponderante, mas o preparo físico, o trabalho do fisiologista é uma coisa fundamental porque prepara o atleta e até condiciona. Muitas vezes aquele atleta que é um pouco mais limitado, ele tem até mais capacidade do que muitos outros. Tem muito mais capacidade não, mas assim, ele tem até muito mais, pode avançar muito mais do que um atleta que tem talento que não se dedica tanto nessa parte física, né, Fedato? Fala pra gente sobre o trabalho do fisiologista na preparação do atleta, como é que funciona isso aí pro atleta profissional principalmente? A fisiologia cresceu muito no futebol, né, nos últimos anos. É um trabalho totalmente voltado, realizado junto com a preparação física, né? Então é bem integrado com as áreas da preparação física, nutrição, fisioterapia, parte técnica. Então é um trabalho bem integrado que supre a comissão técnica toda de informações. Na verdade, o trabalho do fisiologista é a parte chata que o atleta não gosta, né? Porque assim, é onde ele tem que se dedicar muito para ter pouco retorno. Assim, na boneiragem, assim, na prática é isso, né? Porque quando o cara tá muito tempo na fisiologia, quer dizer que ele tá pouco tempo jogando bola, né? Sim. A fisiologia, ela vai ajudar, primeiramente, na coleta de dados, saber como o atleta tá, né, condicionado naquele momento. Dali pra frente, junto com a preparação física e as outras áreas, a gente vai programar o que o atleta tem que fazer em relação à preparação física, junto com a nutricionista, parte de alimentação, reabilitação com a fisioterapia. Então, a gente vai analisar como ele tá no momento e aí passar ferramentas para a comissão técnica do que ele deve fazer, o caminho que ele deve seguir no campo, analisando o volume de treino, se está muito baixo o volume, se está alto, intensidade de treino, todas as informações da fisiologia que coleta para passar para a comissão técnica. Ela basicamente ela ajuda o atleta ele ultrapassar sempre o limite dele. Tô certo ou tô errado? Sim. Ajuda ele a treinar no ponto ideal, né? Sem extrapolar o que ele precisa, né? Para não sobrecarregar o atleta, mas também sem deixar ele treinar abaixo do que ele precisa para ganhar condicionamento. Então, sempre vai estar treinando no limite dele ali para ter o ganho. Para eu que não entendo quase nada de fisiologia, é como se fosse o diagnóstico do corpo do atleta. Sim, é, o diagnóstico do condicionamento, né, do atleta, de como ele está naquele momento, é feito. E aí, a partir daí, individualizando o treinamento, cada um vai treinar na sua intensidade, na sua carga, para tirar o melhor de cada um. Né? Isso, por exemplo, é atleta que ele é mais jovem, ele tem uma carga de exercícios ou de, é, sei lá, na alimentação, já é diferenciado de um outro atleta que tem uma idade um pouco mais alta? Tem os exercícios também? Sim, tem. O atleta com uma idade maior, é, tem que ser diferenciado de um atleta com um novo, um atleta que acabou de subir ou um atleta que está aí despontando. É, tem essa diferenciação por idade, tem a diferenciação de condicionamento, né? É, não é regra que o atleta mais novo é melhor condicionado ou não, né? Então, por isso que servem as avaliações físicas, né, de início de ano. É, condicionamento em relação à parte muscular, massa magra, né, que seria a musculatura. Então, é a partir do ponto inicial de cada atleta que vai ser prescrito aí o que vai fazer. Eu acredito que nos últimos 5 anos... Tem uma... Muitos jogadores veteranos estão voltando da Europa e vindo aqui pro Brasil, certo? E hoje se fala muito, pô, é interessante trazer um veterano, não é? Eu tava vendo uma reportagem, parece que os veteranos hoje, pela questão da idade, eles têm que treinar um pouco mais do que o mais jovem. Tem isso, tem alguma coisa pra tipo não sofrer... Tipo de treinamento, né? Tipo de treinamento pra não sofrer com lesão, pra conseguir manter a carga de jogos que nós temos, que é muito alta aqui no Brasil. Sim. Hoje em dia a vida útil do atleta se tornou maior. Ela foi prolongada. Isso daí pelo avanço técnico, tecnológico, médico, né, que a gente teve, prolongou a vida útil do atleta. Só que mesmo assim a idade traz alguns prejuízos, né, como muito excesso de treino durante a vida toda, para as articulações, musculatura, lesão. Antiga, né? Então isso daí, o trabalho da fisioterapia no dia a dia ajuda muito com os trabalhos preventivos, né? E na preparação física, lógico, tem cargas de treino intensas que o atleta mais com uma idade maior não, de repente não faz. Faria um treino um pouco mais de resistência, né? Porque tem algumas variáveis que não adianta mais trabalhar com ele que não vai ganhar. Nisso aí, por exemplo, tem a relação, vamos supor, de carga de treinamento de acordo com a posição que o atleta joga também? Sim, tem também. Tanto que os trabalhos sempre tem a parte geral e os trabalhos específicos, tanto físico quanto técnico, né? Então, vai exigir do atleta em relação à posição dele. Tem trabalhos físicos que é o geral, que aí não tem como, né? Você vai trabalhar aquela variável ali, independente da posição. Mas chega uma hora da parte mais específica, a parte mais fina de trabalho, aí sim entra a posição. Nessa parte é maior desgaste, são os laterais e o pessoal do meio campo, né? Que tem um desgaste maior. Sim, o desgaste maior de treino e jogo são dessas posições, né? O meio campo, os laterais, eles chegam a correr 12, 13, às vezes 14 quilômetros no jogo, né? Então é uma exigência bem maior do que os atacantes, por exemplo, que é um pouco menos ali, então, 9 a 10 quilômetros. Eu tava pensando nisso aí, mas, por exemplo, o atacante tem uma outra, vamos supor, outra lógica de desgaste, porque, por exemplo, o atacante, o lateral, ele vai correr muito mais, vai ter um percurso muito maior do que o atacante. Só que o atacante é o seguinte, quando ele tem ele vai pra jogada de ataque, ele tem que ter aquela explosão pra poder chegar na área. É isso que a gente vê, por exemplo, hoje em dia com o Emerson Sheik. É um jogador que quando ele pega na bola e vai pra frente, ele tem uma velocidade fenomenal pra poder chegar no ataque. Sim, o Sheik, ele tem um privilégio genético que é, assim, importante até para ele, né? Ele nasceu já com um arranque, uma velocidade, uma explosão muito grande, né? E lógico, o ataque, quando o time tá atacando, tem essa diferença. O lateral tem uma distância maior para percorrer do que o atacante, que é mais explosão, mais força, né? Vai depender da metodologia. Por exemplo, aqui no Corinthians, o Tite, ele quer o time inteiro marcando. Tanto que os atacantes, se vocês observarem nos jogos, os abertos, os atacantes abertos, eles voltam às vezes até a área para marcar. Então, sim, na defesa não tem muito, né? Mudou bastante essa coisa de só os volantes, os zagueiros que marcam, só os meias, os atacantes de ataque. Então, a gente vê isso, né? Assim, dentro do... presta atenção assim, no jogo do Corinthians, você vê que o desenho tático tem essa lógica, assim, dá pra ver, por exemplo, a diferença do trabalho agora do Tite pro trabalho do Mano, que, por exemplo, o Douglas, quando jogava com o Mano, ele tinha um certo ritmo de jogo. Então ele era um meia, digamos assim, um meia mais clássico. Era aquele cara que ele era mais cerebral, que ele esperava a bola. E agora a gente tá vendo que o Douglas, que em certo momento foi até ridicularizado, né, pela torcida quando chegou, tava um pouco acima do peso, tudo diferente dos outros atletas. Hoje em dia você vê, por exemplo, eu assisto o jogo do Corinthians, até fico até bobo de ver o Douglas ajudando a marcação. Sim, sim, mudou bastante a composição corporal dele, tá com o percentual de gordura bem baixo, né, tá se movimentando muito bem. Lógico, a preparação física principal é o treinador, é o trabalho técnico, tático, né. Os outros setores, né, tem que se encaixar em relação ao trabalho técnico. Vão dar suporte, na verdade, sim, né. Se a exigência do treinador é maior, a preparação física tem que estar atento e se adequar a isso daí. Se o gasto calórico, o gasto energético é maior, a nutrição tem que se adequar a isso. Então tudo se adequa ao estilo de jogo. Chame de saúde! Saúde que interessa, o resto não tem! Pressa! O que é infiltração? Eu não sei até hoje o que é. Eu sei que é uma injeção que o cara vai tomar no joelho, mas o que é infiltração? No local da lesão tem uma infiltração que é um medicamento... Anestesia? Não. É meio que uma mistura aí de alguns medicamentos que ele vai infiltrar pra dar uma analgesia local ali e ajudar ele no trabalho ali, mas tem medicamentos pra acelerar a inflamação e tal, mas é local pra chegar mais rápido ali, né? Então que é mais rápido ali do medicamento agir rápido. É como se fosse acabar com a dor ali pro cara conseguir fazer o exercício dele sem incômodo, né? Não é indicado muita aplicação, que vai prejudicar alguma parte articular ali, de cartilagem, ligamentar e tal, né? Mas existe, casos extremos existe, né? Na verdade, assim, pra gente, assim, eu acho que pra pessoa normal é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá tomar um analgésico hoje. A dor de cabeça persistiu amanhã, tomo um analgésico de novo. Pô, se eu comecei a ficar uma semana com dor de cabeça, não adianta eu ficar tomando analgésico, eu tenho que começar a procurar qual que é o problema pra resolver ele, né? É mais ou menos isso daí. E o pessoal que não conhece tem um grande problema com a questão da infiltração, né? Todo mundo acha que é um crime. E ela não é, ela é normal, ela é passível, sendo que ela tem que ter um acompanhamento de um especialista. Sim. Certo? Ela não é um crime. Não é um crime. Isso daí é um medicamento que você vai estar aplicando no local da lesão. Ajudar o cara, na isso, verdade. Isso, é. Lógico, não pode sempre fazer, que é prejudicial, mas não é crime. Mas é mais ou menos o que a Cris estava falando. A gente ouve falar de infiltração com histórico de jogadores que tiveram que viver anos. Sim, o que você até falou de tempo de vida do atleta útil, né, como é que você perguntou, dos anos pra cá aumentou, lógico, por quê? Essa evolução. Antes não tinha o controle, a qualidade de controle tem dos trabalhos como hoje, né? Então hoje a gente tem como saber se o atleta já recuperou do jogo ou ainda não, se o treino foi muito intenso ou não, né? Se o treino extrapolou o que ele precisava ou não, o tipo de treino mais adequado para o atleta, né? Antes tinha alguns treinos que hoje não se faz mais, né? Por quê? Com a evolução, o passar do tempo, foram observando que aquele treino não fazia o mesmo efeito do que um outro, sem prejudicar tanto a articulação, sem prejudicar, expor tanto o atleta a algum risco de lesão. Então foi mudando, né? A ciência foi evoluindo, foi mostrando alguns pontos ali que o atleta ia ter um melhor resultado com menos risco. E aí foi diminuindo e melhorando a qualidade de vida do atleta. Que, na verdade, a gente não pode falar que é uma atividade saudável, né? Esporte de alto rendimento, né? É uma atividade que machuca mesmo, que envelhece o corpo do... É que você leva o seu corpo ao limite de condicionamento, de aplicação do que o seu corpo pode fazer. Qualquer esporte de elite é assim, então é a mesma coisa. Na maioria das vezes a gente vê que ex-atletas, eles, quando acaba a carreira do cara, o cara tá com problema, às vezes, nas articulações, tem problemas de peso, né? A gente viu até uma medida certa esses dias atrás aí. Sim. Tem isso daí. O atleta, ele leva uma carreira ali de 15 anos, mais ou menos, gastando muito e tendo que repor muito quantidade de alimento, né, e energia. E aí ele fica 15 anos assim, quando encerra a carreira, para de uma vez. E aí ele não para de uma vez de se alimentar e comer aquela quantidade que ele come, só que gastando bem menos. Então, principalmente no início, se não tiver um controle, depois de terminar a carreira, é complicado. Mas hoje com a fisiologia, isso basicamente ele consegue não ser tão prejudicial, né? Porque a fisiologia basicamente tá no dia a dia, né? Pós-jogo, antes de um treino, acredito que ela tá dia a dia com qualquer tipo de esporte, no futebol mais ainda, certo? Sim. O trabalho da fisiologia no dia a dia, sim, pelo menos aqui, né? Logicamente não é uma regra para todos os clubes, né? Aqui eu faço trabalho diário, todo treino, com o pessoal que vai jogar, o pessoal do banco, o pessoal que não é relacionado. Então, com esses três grupos, a gente faz a monitoração total do treino, pós-jogo, recuperação. Se ele já se recuperou ou não, através de exames de sangue, né? Se ainda não recuperou, dá um tempo maior para ele recuperar, muda o tipo de atividade daquele atleta para diminuir o risco de lesão. Durante os trabalhos, a gente, via tecnologia GPS, a gente analisa a intensidade do trabalho, se o volume está muito baixo, ó, hoje a gente precisa de um volume tanto, ó, já extrapolamos, ou não, está baixo, dá para trabalhar mais. Desculpe interromper, mas assim, na prática, por exemplo, o cara acabou o treino, ele vai, sei lá, para um equipamento, fazer uma série de exames, ou sei lá, esse diagnóstico é uma coisa mais tranquila, que o cara, você vê o desempenho do cara, no tempo que ele ficou, sei lá, se tem um reloginho que mede, sei lá, o que o cara faz. Como é que na prática que funciona isso? Sim, tem ferramentas que ajudam a gente nisso daí, né? O GPS é uma ferramenta, vem com frequência cardíaca, a gente vê velocidade que o atleta tá no momento, vê distância que ele percorreu, né, no treino, isso daí em tempo real, né? Porque ele tá com relógio. Tem frequência cardíaca que a gente vê pelo computador, o atleta tá lá no campo, a gente tá vendo, ó, o trabalho tem que ser mais intenso para aquele ali, tá muito baixo ou não, ou tá muito intenso, diminui um pouquinho a intensidade. E aí você vai controlando, acaba o treino, dependendo do trabalho, a gente faz uma coleta de alguns pontos, né, de sangue, né, para ver se a gente vai tá querendo ver se ele tá suplementado, o ideal para aquele tipo de atividade, pro treino ou pro jogo. Faz uma coleta de glicemia para ver se ele acabou com os estoques legais de glicogênio, ou lactato para ver se a intensidade do treino atingiu o que a gente precisava. Então tem vários pontos aí que a gente pode estar tá atingindo. Aí vocês colocam um ponto no ouvido do Paulinho, na hora que ele taca a bola no meio de campo, você fala: Paulinho, vê se você tocar a bola no meio pro Jorge Henrique, taca lá na ponta porque ele não correu tanto que ele tinha que correr no treino. Não, aí é mais individual, assim, né? Lógico, aí é trabalho técnico, aí a gente não tem como. Não, mas assim, mesmo nos trabalhos técnicos, a exigência de intensidade que o Tite exige aqui é alta, né? Então ele exige uma intensidade de trabalho dos trabalhos técnicos com bola muito alta, que querendo ou não ajuda muito na preparação física. Tem, agora pra gente estar finalizando esse bloco, nós temos dois exemplos no futebol, sei lá, dos últimos 20, 30 anos, foi uma grande mudança, que é nós vamos pegar o Ronaldo e o Zico, que eles tiveram uma mudança corporal gritante, certo? E ambos tiveram um histórico de lesão. Me tira uma dúvida, hoje, com a fisiologia, a preparação física, no ponto que ela está, isso é no, essas lesões, ela aconteceria exatamente? Entendi, Sim, lógico, cada caso é um caso, né? Sim. Aqui a gente trabalha com o Ronaldo, mais pro final, né? A gente não tem certeza do que histórico, do que foi feito, né? O que a gente sabe é o quê? O trabalho acontece para a evolução do atleta, tanto muscular como cardiorrespiratória e tal. A gente tem alguns suplementos alimentares, né? Não são anabolizantes, né? Alguns suplementos alimentares que, se de repente a nutrição viu tem algum ponto que ele não tem na alimentação dele, das três, proteína, lipídio e carboidrato, normalmente proteína, o atleta precisa repor mais para quê? Para melhorar a recuperação muscular, não perder massa muscular, porque a intensidade do treino é forte, volume é intenso. Para dar um exemplo, volume no mês do atleta, ele percorre no mês aí por volta de 120, 130 quilômetros. Mais ou menos que você corre de semana, né, Montanha? Lá faz no, isso. No Parque do Belém lá. Só se for no PES. Então, assim, às vezes a gente não tem muita noção, né? Cada treino dá uns 5, 6 quilômetros. Se ele treina de manhã e de tarde, vai dar uns 12 quilômetros. Na semana, a gente vai ter uns 30 quilômetros. E se você não for na primeira semana de janeiro, né? Primeira, segunda semana de janeiro, o cara deve correr um pouquinho sim, mais, sim, né? Sim, sim. No primeiro mês, normalmente dá uns 150 km, dá uns 20 km a mais do que o normal, né? Dividido aí nas sessões de treino. Então, é um volume que às vezes o pessoal que tá... que assiste, né? Às vezes fala, pô, eles vão lá, joga bola e tal. É bem diferente, assim, né? É um volume bem acima do que a gente costuma percorrer aí, pelo menos a pé, né? De carro. Mas são dados até interessantes da gente saber, né? Mas em relação às lesões, a gente suplementa os atletas com suplementos alimentares, né? Normal. A gente sabe que tem clubes que dão alguns suplementos em excesso. Vejo muito a Europa. Eu acho que a Europa, não sei, até porque ela tá. Alguns clubes, dizendo do leste europeu, acho que eles estão um pouquinho aquém do Brasil. Não sei, um pouquinho ou muito. Você pega um jogador que vai, às vezes, vai pra Ucrânia, Rússia, alguns times, eles ganham uma massa estrondosa em questão de um ano, assim. O trabalho lá na Europa, tem alguns clubes que chegam próximo da metodologia deles, né, europeia, mas é uma metodologia diferente, né? A gente sabe que alguns atletas informam a gente de quantidade de suplementação bem acima do que a gente costuma dar aqui. Pode ser um ponto que o atleta vai ter esse ganho rápido e muscular. Mexe com o metabolismo do cara mais rapidamente. A gente vendo, teoricamente, não é o ideal, né? Porque o músculo ele aumenta gradativamente, conforme seus tendões, seus ligamentos vão se fortalecendo junto com o crescimento do músculo. Se o músculo cresce muito rápido sem esse tempo que os tendões se fortalecerem, pode ter um rompimento de tendão, pode ter uma lesão muscular. A formação do músculo, dependendo do que você está tomando, não é uma formação tão próxima da ideal, né, que a gente precisa. Então, são tudo fatores aí que aumentam o risco. Né? É mais ou menos igual ao meu caso. Na verdade, eu sou um ex-atleta em atividade, né, que, assim... Agora, sem brincadeira, eu percebo que, por exemplo, meu tornozelo, hoje em dia, pelo peso que eu ganhei nos últimos 2, 3 anos, ele sofre muito mais do que sofria quando eu tava mais fininho, né? É isso daí, o que sustenta as articulações são os músculos, os tendões, né? Se o seu peso aumentou ou por gordura ou por ganho de músculo, né? Você mexeu em uma variável. Peso da mesma forma. Você mexeu em uma variável do seu peso. É muito rápido, se você tivesse ganho, as articulações não vão estar preparadas, né? Porque não teve a sequência certa de fortalecimento e aí o risco é maior e a carga é maior. É o que a gente aqui, teoricamente, poderia pensar que aconteceu. Porque, assim, o Ronaldo, quando ele estava no Cruzeiro, era um moleque franzino, magrito, né? Pouco chega o Ronaldo do Barcelona, passou pelo PSV, chegou um monstro de físico que, pô, a gente lembra que até o gol mais famoso dele no Barcelona, ele tromba com os três caras e vai embora. E coisa que, por exemplo, no Cruzeiro, eu lembro que na época do Cruzeiro não aguentaria pelo porte físico que ele tinha. E talvez, né, assim, a gente pode ver esse caso, mas é o caso de vários outros atletas, que é aquela coisa, o cara parece que dá uma enxada, dá uma acelerada no processo, mas no longo prazo ele vai acabar tendo problemas por esse tipo de, essa alteração que ele teve em muitos fatores. Tem muita coisa que envolve, né, querer ter o ganho rápido do atleta, né? Envolve muita parte política, dinheiro, então a gente não sabe, né, o que acontece. O importante é a gente tentar fazer o ideal, o melhor, né, no dia a dia, para não ter esse tipo de problema, né? Vamos fechar esse bloco aqui, então, e a gente volta, né? Então agora o Fedato vai pedir a segunda música dele aqui. Pode falar, Fedato. Então, meu assistente de música que saiu. Seu crítico. Vamos colocar um sertanejinho agora, o Labirinto chama. Solta aí, querido. Eu vou tentar te esquecer, achar outro caminho. Sei que não é fácil esquecer o amor de uma vida. Esse labirinto, solidão, parece não ter saída. Voltando aqui, né, Fedato, você tem um histórico não só da sua carreira, mas seu pai também foi um atleta de futebol, né, conhecido lá pela época dos anos 70, né, ele jogou no Palestra. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu pai, né, pô, eu acho que deve ser um negócio muito bacana você vive futebol hoje em dia, mas assim, a sua vida inteira você respirou futebol, né? Seu pai era atleta profissional de futebol, e também sobre a sua carreira aqui, você chegou no Corinthians, seus trabalhos anteriores, você podia falar um pouco disso pra gente. Ele foi bicampeão brasileiro e bicampeão paulista, né? Sim, foi. Foi nessa época aí do Palmeiras aí, época da academia, né? Da segunda academia do Palmeiras. Foi uma época que teve bastante títulos e o time era muito bom. Então ele sempre contava feliz, né, a história aí da carreira dele. Eu, desde que nasci quase no campo, né? Então, sempre vivi no meio do esporte. Minha família inteira, meu tio também é ex-atleta, jogou. Minha mãe é da educação física. Então, sempre no meio do esporte. E aí acabou que foi opção natural, no meio, né, do futebol, né? E aí sempre gostei. E aí estudei pra isso, já que não deu pra jogar, não, isso daí é da natureza, né? Faltou só um pouquinho de técnica. É, faltou só um pouquinho, mas... Cumprimentou na escola, né? Até que faltava no campo, você cumprimentou na escola. É, deixei o talento pros rachinhas aqui dos treinos. Mas eu comecei, na verdade meu pai faleceu no ano de 2000, né? É. Eu comecei a trabalhar com futebol em 2001. Então ele, sempre torceu pro futebol, né? Então acho que ele ia estar, tenho certeza que ele ia estar bem contente, não dependente daquela coisa de torcedor, né? Porque ele era um profissional do futebol, né? Então tem Palmeiras, coisas que são rivais, já trabalhei no Palmeiras, né? Em 2010. Não, eu penso o seguinte, às vezes a gente vê muito o atleta, fulano, não sei o que lá, time que ele torce. Cara, eu torço pro time, e só que eu tenho um trabalho, sou profissional. Meu serviço que eu vou fazer ali, eu não tenho que pensar nisso aí. Quando eu fechar a minha casa, a porta da minha casa, ligando a televisão, abrir minha cerveja, meu, ali eu vou xingar, gritar, e é pro meu clube. Mas na hora que você tá fazendo um negócio profissional, você tem que ser profissional. Sim. Né? Essa relação de quem trabalha com futebol e torcedor é bem diferente, assim. Você... O ruim de trabalhar com futebol é que você perde aquilo que você tinha de torcedor, de pô, ir pra arquibancada e torcer. Você torce, lógico, eu torço pro Corinthians, porra, de brigar com os outros, né? Não tem como. Você torce pro seu dia a dia, né? Você tá todo dia aqui. Na verdade, desde que voltou, por exemplo, agora dia 3 de janeiro, o primeiro dia que eu vou ter de folga vai ser domingo, né? Então não tem como você torcer contra, não torcer. Você torce pros atletas que estão, pra comissão que tá, comissões que você já trabalhou que estão em outros times, você torce pros caras ganharem também, que são amigos de trabalho, né? Então assim, muda um pouco aquela coisa de torcedor, né? Mas voltando do que a gente tava falando, pô, meu pai me ajudou muito, né, a iniciar, né, essa carreira aí. E depois que iniciei, vão fazer 12 anos, né, eu já rodei bastante. Eu tenho uma empresa de fisiologia, né, de Data Sports. Eu e o Guilherme Rodrigues, que é meu sócio, a gente conseguiu fazer bastante coisa já no futebol. A gente iniciou com o Cezinha, né, o fisiologista, né, que puta fisiologista, ele tava no Grêmio, depois foi pra seleção do Paraguai, agora tá com o Toninho Cerezo no Yokohama, se não me engano, lá no Japão. Então a gente começou com um cara muito bom, né? E foi com quem eu aprendi a trabalhar. E lógico, aí depois de alguns anos trabalhando junto, e aí cada um foi pro caminho, tem uma evolução, né? Mas pô, passamos aí no São Caetano, Portuguesa, Palmeiras, agora aqui, seleção da Arábia Saudita, a gente fez bastante trabalho lá, trabalho bem legal. Dá para fazer um outro programa só contando história da seleção da Arábia, que tem outra. Cada história louca que você nunca acreditou em passar, né? Desde o Ramadã até viagem para peregrinação. Então, 2007 e 2008, né? 2007 e 2008, e a gente saiu no início de 2009, né? A gente tava disputando a eliminatórias pra Copa, né? A ideia foi o quê? Foi iniciar um trabalho lá, ele já tem alguma coisa. O que a gente vê de futebol lá na Arábia é o seguinte: tem alguns profissionais e um outro pessoal comum que vai lá bater bola. É isso que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê. Sim, E a fisiologia, acho que deve ter ido lá, acredito que foi lá pra fazer, iniciar um trabalho, né? Sim, Na seleção não tinha nada, né, de fisiologia. Tudo novo, né? Os atletas, tem atleta que encerra a carreira por não querer fazer cirurgia. Tem algumas coisas no Alcorão, algumas coisas da religião, alguns que não gostam de abrir, né, corpo para cirurgia e tal, tem que respeitar. O brasileiro, uma época, ficou um pouco queimado lá na Ásia por ir lá fazer um contrato bom, ganhar dinheiro um pouquinho e abandonar, lá, né? Mas depois chegaram brasileiros lá para trabalhar, que dava o sangue ali trabalhando, que aí melhorou. esse mercado, né? Mas, assim, no início a gente teve até um pouco de dificuldade, né, em relação a isso. Até muitos falaram, pô, vocês vão ter que parar de coletar sangue do atleta. Mas você vai trabalhando, vai mostrando a importância. O árabe tem costumes bem diferentes, né? É. Então, a gente acabou não tendo muito problema em relação a isso daí. Tá certo. E hoje em dia, recentemente, teve o caso, recentemente, há duas semanas atrás, teve o caso lá do Lance Armstrong, que foi um cara que ganhou tudo que podia ganhar, principalmente dinheiro, né? Tem a fundação dele. Eu lembro que tinha aquelas fitinhas de borracha que todo mundo usava numa época que era moda, né? Que era a fundação dele, do câncer, tudo. E a gente viu que agora ele acabou, depois de várias suspeitas, né? Milhares de suspeitas, principalmente até patrocinador, tudo. Ele acabou declarando que realmente ele ficou uma vida inteira vivendo sob o doping para poder fazer o feito que ele fez, né? Ganhar medalha olímpica, ganhar não sei quantos milhões de volta da França lá, tudo. E assim, qual que é o limite do cara usar o corpo dele e também trabalhar com esses, com essas substâncias para poder potencializar a força dele, o corpo dele? Assim, até quanto o atleta consegue, assim, por exemplo, qual que é o efeito do anabolizante no corpo do cara para ele poder ir tão acima dos outros? Sim, no caso do Lance, né, ele atingia níveis muito acima do normal, né, mas, e era o cara mais conhecido, né, do ciclismo. Outros casos tiveram, vários casos, né, só que não teve a proporção, a imprensa teve dele por ser ele, né. Tem o caso da atleta americana também, a Florence Griffith Joyner, que acabou morrendo cedo, que foi, assim, suspeitaram depois da morte dela tão cedo que ela teve marcas muito boas, né, e que acabou falecendo, não teve como provar, mas sempre tinha suspeita de que ela tinha tomado os veneninhos pra poder chegar lá na frente. Sim, né? Sim. O corpo tem a sua natureza, a sua velocidade de produzir musculatura, ganho de capacidade de oxigênio, tem essa a sua natureza. O anabolizante, ele vai o quê? Potencializar isso daí. Independente do risco, independente de como o nosso corpo vai pagar isso daí, se vai ser caro ou barato, né? Independente disso, ele potencializa. Então, o ganho de força vai ser muito mais rápido, muito maior, menos tempo. O ganho de potência, ganho de massa muscular, capacidade respiratória, capacidade de suportar intensidade alta, sem sentir dor, né? Então, tudo isso daí vai ter o ganho com os anabólicos aí. Digamos que eles aceleram o processo. Isso, então, acelera. Que o cara teria que ficar 8 horas por dia, 2 meses treinando, ele com o anabolizante ele consegue encurtar esse prazo. Não, é mais que isso. O anabolizante, ele leva o corpo a limites que a gente não ia chegar sem não ele. Não ia chegar. Não ia chegar sem ele, né? Então, você poderia treinar a vida inteira que você não ia chegar naquele limite. A não ser tomando anabolizante. Então, eu não acredito que desde o início ele tenha tomado. Só que chegou no limite de capacidade de treinamento, não ia evoluir mais dali, mas só com anabolizante, aí tomou, porque senão nunca ia atingir, por exemplo, os índices que ele atingiu, né? Daí, não só na área do ciclismo, mas em qualquer esporte, qualquer atividade física, né? Só que, assim, o risco é muito alto, o pagamento dessa dívida aí que ele adquiriu com o corpo dele, vai ser muito alto. Tanto que é difícil você ver aqueles caras de fisiculturismo, um cara velho. É verdade. Você não vê um cara velho, né? Normalmente, a idade é pra morrer de quem usa a vida inteira anabolizante é muito baixa. Porque mexe também, por exemplo, com veia, com sim, veia. Você fica com... Vamos dar um exemplo. O que você ia ter de vida do seu corpo de 60 anos de atividade, você, como se você pegasse todo esse treino e resumisse para 10 anos. Então você vai lá no máximo do seu limite de 10 anos, só que depois disso daí você envelheceu toda a sua parte circulatória, suas artérias, parte venosa, de tanta pressão sanguínea nelas, perde elasticidade, envelhece. Coisa que não volta mais atrás. Não volta, coisa que não volta. Sobrecarrega todos os seus órgãos, né? Sobrecarrega coração, então a frequência cardíaca vai estar sempre alta, né? Pressão arterial sempre alta, pressão alta vai sobrecarregar as artérias, então vai envelhecer a artéria e lógico, a vida dela útil vai ser bem menor, vai ter um rompimento de artéria, se tiver mais velho. E, então, assim, o risco é alto. Você vai ter um ganho durante sua carreira, pô, ganhei tudo. Só que pra sua vida não tem nem como falar que é bom. Sim, pra gente fechar mais um bloco, só mais uma pergunta. Nós estamos chegando no limite, o corpo humano do atleta está chegando já no limite dele, vai ser muito difícil nós chegarmos daqui 20, 30 anos a começar a ter, bater recordes mundiais, tanto na Olimpíadas. Como é que hoje a gente está? Qual estágio está o... Pelo que eu entendo, assim, por exemplo, o trabalho da fisiologia é realmente conseguir chegar no limite aceitável para o corpo daquele atleta. Então, assim, o corpo humano, ele ainda tem mais... É lógico que não dá para saber agora, mas o corpo humano, ele ainda tem muito mais a percorrer em trabalho físico, ou, sabe, essa limitação que você estava falando do doping, assim, ela tem, a gente consegue chegar nisso e melhorar, sei lá, mais 2%. Sim. É, a gente tem que diferenciar dois tipos de esportes, né? Esporte coletivo é uma coisa, né? E o esporte do atletismo, por exemplo, é outro, né? Não dá para comparar o condicionamento físico de um atleta do atletismo com o futebol, né? O futebol, ele treina várias variáveis, vários movimentos, bola e tal. E o atleta apanhando 100 metros, ele treina 100 metros, né? Pro 100 metros. Tá, por exemplo, então, ele está, por exemplo, ele tá bem mais próximo do limite do condicionamento físico do que um atleta de esporte coletivo. Só que, assim, há 20, 30 anos atrás, quem batia o recorde mundial, o pessoal já falava, pô, já tá no limite. Só que aí no outro ano, bateu, aí no outro. Então, essa evolução, a gente não sabe até quando vai, né? A gente sabe até quando vai. Sim, eu acredito que esteja, pensando hoje, eu acredito que esteja próximo do limite. Só que, de repente, aparece alguma técnica, o corpo está tendo uma evolução, né? Durante os anos, aí vai levar a limites maiores, então... Certo, então vamos fechar esse bloco aqui, né? Pedir a terceira música aqui. Você quer falar agora a sua revelação? Tá escrito também. Solta aí, querido. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Vai essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Então, voltando aqui, o que, por exemplo, a fisiologia hoje em dia, aonde ela consegue fazer o atleta chegar sem ela não existir esse limite? Assim, o limite do atleta seria bem menor. Sei que você já até falou um pouco sobre isso, mas, assim, o que a fisiologia apresenta de novo hoje pra gente? Por exemplo, pra mim, que não entendo nada, né, e a maioria das pessoas que vão ouvir esse programa também não entende muito do assunto, mas, qual que é o diferencial que a fisiologia consegue chegar? Talvez você tenha até exemplo prático disso aí. Onde que ela consegue levar o atleta aonde ele não conseguiria chegar se não fosse essa intervenção? Muito dessa evolução, né, se dá a tecnologia, né? Então tem equipamentos que a gente, hoje em dia, a gente coleta o sangue do atleta em 3 minutos, dá o resultado se a musculatura dele está muito estressada, tem muito microlesões ou não, em relação ao CK, né, a gente analisa. O atleta voltando do jogo, a gente faz essa coleta, vai mostrar pra gente, ó, esses atletas ainda não recuperaram, né? Se eu não tenho essa análise, de repente poderia colocar aquele atleta para treinar, e aí o risco de lesão dele ia ser alto. Tem uma câmera que a gente tem aqui, que é a de termometria, que é uma câmera que você, como aquelas do filme que você vê noturno, só vê tem uma temperatura quente e tal, você faz passa essa câmera no atleta, e aí você vê qual região tá mais quente, tá com uma temperatura maior, que aquela região é onde tá, é um ponto que pode ser, dependendo da simetria e tal, então é uma análise bem complexa, mas vai ajudar você a ver se aquela lesão que mostrou no sangue, se aquele estresse que mostrou no sangue é alguma lesão muscular, algum estresse do membro inferior, né, nas pernas, de repente é no braço, pô, não dá pra ele treinar, né? Então, assim, só nesse ponto aí, a gente já vai evitar muito tipo de lesão que poderia tirar o atleta do de alguns meses aí no campo. É uma lesão que ele ia ficar com uma fibrose, que ela sempre tem um risco alto de lesionar, né? E aí ia diminuir bastante a carreira do atleta. Então, é um ponto. E vários outros pontos aí tecnológicos que ajudam nisso, em relação a distância percorrida. Ou se dá pra gente ter um ganho, fazendo ele correr 120 km no mês, vezes 640, vai ser o mesmo ganho, então vamos fazer ele correr essa linha. Então, assim, isso daí vai ajudar o atleta a ter essa sobrevida maior. Então, a fisiologia cresceu muito, está ajudando muito nisso daí. Eu acho que só tende a aumentar isso daí, né? Tira uma dúvida, pessoal. Qual que é a influência que o álcool exerce sobre o corpo, por exemplo, do atleta? O cara vai lá, sai no final de semana, mandou vendo uísque, jogando poker, e voltou na segunda. Sim, não só no atleta, né? No geral, o álcool desidrata. Pode parecer estranho, você toma ali uma caixinha de cerveja, só que o álcool ele desidrata, né? O álcool provoca no corpo alguns mecanismos que ele vai eliminar mais água, né? Então, desidrata. O atleta desidratado, principalmente o atleta, ele vai estar treinando, vai ter uma perda maior de líquido, né? E a desidratação provoca no músculo um risco grande de lesão. O músculo desidratado, para lesionar, é bem mais fácil. A desidratação aumenta a frequência cardíaca, tem queda de rendimento, aumenta a fadiga. Então são vários pontos que vem tudo contra o que a gente precisa de um atleta. Né? Então, sempre quando beber, nunca mais vou jogar bola. Depois que eu acabar de beber, nunca mais vou jogar bola, né? Sim, tem um risco grande, porque a desidratação deixa o sangue mais viscoso, né? Então, aumenta a pressão. Então, aquele futebol de final de semana, que os caras tomam e vão jogar. É o meu. Desidratado, desidrata mais, aumenta a pressão. Tem muitos casos de futebol de final de semana que tem morte, né? Sim. Então, por parte cardíaca. Então, é um risco grande, sim. Eu sei que vocês fazem testes, tem um certo coisas que tem que perguntar, mas, por exemplo, essas mortes que a gente vê em atletas, até atleta profissional, isso é uma coisa que realmente é imprevisível? É um cuidado que talvez ele não tenha sido diagnosticado da maneira correta para poder chegar naquele ponto, porque fatalidade existe, né? Todas as análises, avaliações, exames preventivos são feitos, né? Não só porque é obrigatório, né? Mas pela qualidade do trabalho, você não pode expor o atleta a um risco desse, né? Atleta, queira, quer não, o atleta ele é um ativo do clube, né? Ele tem um valor financeiro que dá retorno, mas é um valor financeiro que o clube investe, né? Então você não pode deixar o atleta passar um risco desnecessário. Então, só que mesmo assim, tem fatalidades que vêm independente se o cara é atleta, se ele treina, se o treino é intenso ou não. Tem fatalidades como as que acontecem aí, normalmente é um cara que morreu trabalhando, né? Como o cara que morreu trabalhando no escritório, né? Então são fatalidades, né? O atleta ele tem musculatura forte, tem parte cardíaca bem trabalhada, né? Todos os exames feitos, e se tem alguma alteração ele não é exposto a nenhuma tipo de atividade. Só que mesmo assim, também, qualquer um está sujeito. Depende também do nível de diagnóstico, talvez que aquele clube X ou Y consegue fazer aquele atleta aqui. Ele está falando em um clube como o Corinthians, um atleta profissional do clube desse, o cara tá. Ele tem tudo, os números dele, tem o histórico, tudo ali, né? Assim, hoje em dia é obrigatório, né? Ter toda a avaliação cardiológica. É obrigatório para todos os clubes. Entendi. Tá. Então, só fechando aqui esse terceiro bloco aqui, já vamos para o momento bronquinho. Então, você quer começar sobre o seu bronquinho, Matheus? Vamos lá. Meu bronquinho, eu vou cair pro doping. E eu acredito não. Tenho certeza que o doping, o futebol e o esporte, no geral, não combinam. Então, meu bronquinho vai pro doping no esporte. Você quer mandar o seu agora, Fidato? Eu também concordo. Bronquinha tem que ser pro doping, né? Caso recente aí do lance, ele... muita gente no mundo torcia pra ele, né? Torcia pro cara ganhar, ficava emocionado quando ganhava, e aí saber de um negócio desse, então não só pra ele, mas no geral, né, pensando em todo mundo que torce pro cara, né, é uma responsabilidade grande. E o meu bronquinha vai pra esse, assim, ó, eu acho que até esse limite que o ser humano, ele quer avançar, quer ultrapassar talvez os limites do corpo através de substâncias que não são as que são aconselháveis, e essa vontade de ganhar a todo custo, né, como você citou aí do cara do lance, e o problema do lance eu acho que até é maior, porque assim, não é, ele não era só um atleta, ele tinha a fundação pra ajudar as pessoas, fazia toda uma cena pra poder, sei lá, não sei se a ideia dele era maquiar o que talvez pudesse um dia diagnosticar, né? Mas essa vontade do ser humano querer passar esse limite é a qualquer preço, por custo. E agora vamos pro momento fino da bola. Olá, Morena. No fino da bola vai pro Brasil. Eu acredito que hoje o Brasil é excelência na questão de fisiologia e preparação física. Eu acredito que nós estamos muito avançado em comparação a alguns times da Europa, que antes a Europa, para nós, no futebol, era exemplo para tudo. Nós temos até a situação do Pato, que o pessoal não conseguiu, entre aspas, tratar ele. Eu acredito que aqui no Brasil ele voltou e ele vai estourar, e aqui no Brasil... Cuidado, que estourar, ele já estourou algumas vezes, vai estourar de novo, não. Mas eu acredito que aqui no Brasil o pessoal vai conseguir fazer um excelente trabalho, porque eu vejo aqui o Brasil bem mais avançado do que lá na Europa. É, o meu fim da bola vai para tecnologia, nesse setor aí da fisiologia, porque acaba o atleta, ele acaba tendo muito mais possibilidade ou capacidade de conseguir competir em alto nível. Foi o que a gente estava até falando aqui no programa, que atletas hoje em dia, que a gente está vendo o Rivaldo assinando um contrato com 41 anos de idade com São Caetano. Então, pô, um atleta de altíssimo nível, né, a carreira dele inteira em clubes de ponta, e até hoje você vê que é um atleta que ainda consegue jogar, e muito por causa dessa tecnologia que está envolvida na parte fisiológica, na parte de treinamento, uma série de coisas. Então, no fim da bola vai para a tecnologia, que é, né, esse scanner aí que o Fidato estava falando todo. E você quer mandar seu fim da bola aí, Fidato? Sim, eu acho que tem que parabenizar essa evolução que teve. Grande, né? Não só da tecnologia, mas pessoal mesmo, os treinadores, preparadores físicos e as outras disciplinas que tem. Hoje em dia o futebol é multidisciplinar, né? Tem tudo que você imagina, de podólogo até nutricionista, fisiologista, e todos buscando tudo que tem de novo, novidade, estudo, literatura mesmo, parte técnica bem avançada, avançando bastante, né? Eu acho que isso daí tem que atentar também. E sendo assim, finalizamos aqui o nosso podcast sobre fisiologia do esporte. Agradecemos aqui ao Fedato, né, por recepcionar a gente aqui. A gente está aqui no Parque Ecológico do CD do Corinthians aqui hoje, fazendo o programa. Muito obrigado aí pro Fedato aí por dar essa força pra gente aí, né, poder bater esse papo. Obrigado, Fedato. E se você quiser deixar algum recado, por favor, muito obrigado mesmo. A editoria do Fino da Bola agradece o bate-papo aqui, bem descontraído. Não, eu que agradeço aí a conversa, muito boa. Mandar um abraço aí pro Maurinho, que fez o link, e pra todo mundo aí, pessoal de São Caetano lá também. Beleza, rapaziada. Então, fica assim e até semana que vem. Um abraço.